Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril de 2026 e o nosso programa é 1154. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje, nosso convidado é o nosso irmão Mário Vinhas, né? E o tema hoje será sobre a Páscoa. Vamos conversar sobre a Páscoa, por hoje ser domingo de Páscoa. Vamos bater um papo aí. Coloque suas opiniões aí, suas perguntas, que nós estamos aqui para bater esse papo até as 10 horas da manhã. Bom dia, Rodrigo. Meu vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Deixa eu colocar aqui. Hoje estamos aí estreando a nova mesa, aqui direto do estúdio Chico Xavier. Estreando assim, né? No programa Fé e Razão, o pessoal lá, o Carlos, junto com o Jorge aqui, que foi entrevistado, já estrearam a nova mesa de som aqui no estúdio Chico Xavier. Já deixo um bom dia aqui, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos. Vocês estão vendo aí o Piero, que faz tempo que não aparecia aí, deixa um bom dia aí também. Bom dia, gente. Quem é encarnado sempre aparece. Então, e desencarnado também, o Carlos falou aqui. A gente agradece aqui a participação de todos vocês. E também já deixo o alô para as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Semente e Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que está e sempre retransmite a gente aqui todo domingo também. E além disso, da Web TV, então a gente tem aqui o pessoal que está no YouTube assistindo a gente, mas também através da Web Rádio Semente e Amor, do canal, lá também de Campo Grande, do Recanto da Prece Olímpico Barçanufo e da Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Fala, Jorge. Eu acho que o retorno está muito alto. Retorno, né? Peraí. Deixa eu diminuir um pouco aqui que tá dando retorno. Piorou. Aí. Quando é com a gente aqui, saiu. Vamos lá, então, agora, voltando aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então, vamos lá. Acho que agora sim. Som, ouvindo. Som. O pessoal está me ouvindo aqui, tá. Ó, me avisa aí, escreve aí se o som tá bom, se tá... Acho que tá dando microfonia aqui no estúdio. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Pessoal, então me avisa se vocês tiveram vindo bem aí, que a gente está aprendendo aqui a mesa nova também. E lembrando que hoje a gente já tem enquete, a enquete do dia. Então, vocês que estão aí participando com a gente, entra aí no nosso YouTube. Eu já coloquei aqui para vocês. coloquem aí respondem a enquete. Muitas vezes, você acredita que muitas vezes o cristianismo foca mais na dor da cruz do que nos ensinamentos e vida de Jesus? Então, deixa aí a sua opinião, se você acredita que o cristianismo foca mais na dor da cruz do que nos ensinamentos e vida de Jesus. E aí, vamos então também sortear. Então, hoje o Tião está viajando. Quem está lá fora é o Silvio, tá? Então, liguem para nós. Hoje a gente vai sortear o quê, Jorge? Convites da peça de teatro, né? É, legal. Então ligue para nós aqui no telefone 12 3921 3009 se você quiser participar do sorteio das duas peças de teatro, né, que vai ter agora. Eu não estou aqui com os dados da peça, mas ligue aí no telefone 12 3921 3009. O Jorge vai comentar um pouco mais aí da peça para gente durante o programa. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Mário. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nesse domingo abençoado de renascimento, onde as pessoas estão substituindo o ovo de Páscoa por Jesus, vamos saudando a todos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais um bate-papo maravilhoso aqui com o nosso Marvinhas, que vai nos falar sobre o Evangelho de Jesus. Ele diz, além do sepulcro, uma visão da Semana Santa. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Hoje nós vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 39. Piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Queridos vivencianos, fechemos os nossos olhos. Respiremos profundamente. Façamos neste momento o nosso religare junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de conhecermos um pouco mais desse Evangelho redivivo de Jesus, que nos traz sempre renovação, esperança e fé, para que possamos seguir resolutos em nossa caminhada pela evolução espiritual. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai, concedeste-nos a oportunidade de vivenciarmos a presença de seu Filho Jesus Cristo, seu Espírito, a fim de que trouxesse-nos os exemplos e ensinamentos que precisávamos, Senhor, para podermos relembrar o que temos gravado em nosso DNA espiritual e colocá-los em prática em nosso cotidiano, para podermos, Senhor Jesus, entendermos um pouco mais dos teus ensinamentos através do seu Evangelho redivivo. Agradecidos mais uma vez, Pai, vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. Era Além do Sepulcro, uma visão da Semana Santa. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Mário Vinhas, amigo de todas as horas, que é palestrante voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho e responsável pela livraria da Casa do Caminho. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, gente. Tudo bem com todo mundo? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, com muita alegria, com os nossos irmãos aqui. O Rui, o Jorge, o Carlos, o Piero, Rodrigo, Silvio. É o pessoal todo que está aqui hoje, não é? Mas então, gente, é com muita alegria que a gente está aqui. Muito bom dia a todos, repito. E beijo, feliz Páscoa para todos nós, não é? O Mário, nós sempre reclamamos aqui que o Natal, ele deixou de ser a data do nascimento de Jesus para ser uma festa de troca de presentes. A Páscoa também para nós, a gente sentiu que a gente vai no supermercado, está todo mundo correndo atrás do ovo de Páscoa. Para começar, a coelho não bota ovo, né? E a Páscoa não tem nada a ver com ovo, né? O que nós poderíamos falar dessa mudança que houve e também pensar na ressurreição e na morte de Jesus? Ninguém está pensando, né? Só os católicos que vão procurar realizar aquilo que tem que ser feito através das procissões e assim por diante. Mas o restante está todo mundo preocupado em ovo de Páscoa e comida bastante hoje, né? Então, Rui, o momento que nós estamos vivendo hoje na sociedade como um todo é muito difícil. Nós que vivemos grandes transformações no decorrer desse tempo todo. Então, hoje, a gente fica um pouco assustado com o que está acontecendo dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas chamadas pentecostais, onde o sentido da oração está sendo substituído por banalidades. Bom, dentro do cristianismo, no todo, o que nós vemos hoje é que, infelizmente, o sentido das ocasiões importantes também está sendo desprezado. A gente pega o Natal, a gente pega o Dia das Mães, a gente pega a Páscoa. Então, o que nós vemos hoje na nossa sociedade é uma preocupação muito grande em dar. Então, o simbolismo que existe dentro da Semana Santa, por exemplo, é que nós vemos que aquele sentido original também está desaparecendo. Muito bem, o Espiritismo concorda com a Semana Santa, o Espiritismo adota a Semana Santa. Veja, o sentido, a importância do momento que se comemora é importante, porém a prática em si deixou de ter aquela importância, aquele significado que existia no início. Então vejam que nós respeitamos todas as práticas religiosas, mas é quando a gente vê que todos os anos se crucifica Jesus de novo, todos os anos desce Jesus da cruz de novo, então isso é como estar repetindo todos os anos o sofrimento do Mestre. E o sentido original, o que ele deixou em vida, as pessoas não se preocupam com isso. Então vejam que hoje a preocupação continua sendo a do ver coisas acontecer. É sentir que realmente as coisas que deveriam ser celebradas estão perdendo o seu significado. E hoje a gente vê realmente as pessoas correndo atrás de ovo de Páscoa, como na época do Natal a gente vê as pessoas correndo atrás de presentes, e assim por diante. Então vejam que hoje a gente vive um momento muito delicado. É o caso de Jesus, por exemplo. Hoje as pessoas estão, de certa forma, em muitos segmentos, desprezando Jesus, uns dizendo que ele nem existiu, outros condenando as suas práticas, enfim, se inventa tudo no sentido de se conseguir audiência, né? Infelizmente é isso. E a gente sente com tristeza que aquele sentido da Semana Santa, que era justamente para comemorar, comemorar não digo bem, Mas a morte, a crucificação de Jesus, parece que perdeu todo sentido, né? Então, é o que nós vemos hoje em dia, né? As igrejas ainda tentam, de certa forma, continuar. E, de certa forma, vejam, todos nós temos raízes profundas dentro do catolicismo, vamos dizer assim. Então, embora a gente não adote, embora a gente, de certa forma, não participe dessas comemorações físicas, materiais que acontecem, a gente reconhece que o significado da Semana Santa, dentro do sentido religioso, é muito importante. E isso, infelizmente, como nós falamos, está sendo esquecido. Cada ano que se passa, cada situação que se vive, a gente vê que a religiosidade está sendo de ser praticada em busca das religiões, aquilo que realmente as religiões praticam e que vai fugindo um pouco do sentido original. É, e a gente sente que as palavras de Jesus, que são eternas, parece-me que não é lembrado nessa ressurreição, nessa Páscoa. E também a Páscoa é uma passagem, né? Quer dizer, conta para nós o que é a Páscoa cristã e a Páscoa dos hebreus, né? Dos judeus. Então, gente, o cristianismo, ou o catolicismo, mais precisamente, não são os inventores da Páscoa, né? Eles apenas se apropriaram de uma festa que já existia desde muitos anos atrás. Então, a Páscoa teve sua origem lá com Moisés. A gente se lembra, ou a gente comenta, que os hebreus, na ocasião, eles ficaram cativos no Egito por 400 anos. E foi Moisés, então, que foi libertá-los. Então, depois de muitas histórias, muitos de nós já conhecemos todas essas nuances da história em si, Moisés, então, conseguiu libertar os hebreus. Então, essa libertação dos hebreus se originou numa festa que eles comemoravam, chamado Pessá, que quer dizer passagem, ou seja, a passagem de uma situação de escravidão, de cativeiro, para a liberdade. Então vejam que no decorrer do tempo, essa festa dentro dos hebreus, judeus, continuou a ser comemorada, e depois o catolicismo, de certa forma, aproveitou essa ocasião e instituiu ali como sendo a ressurreição de Jesus. Não é? Então o significado, ele é importante. Porque Páscoa, passagem, significa aquela renovação que nós precisamos ter em nós, saindo do homem velho para o homem novo. Ou seja, é uma época de reflexão, é uma época de balanço das nossas próprias condições espirituais. Tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez, tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Então é uma projeção daquilo que nós podemos construir para nós mesmos e, nesse sentido, nos espiritualizar cada vez mais. Então, o sentido da Páscoa, essa passagem nossa, é que nós devemos realmente procurar preservar dentro de nós e de nós para todos aqueles com os quais convivemos. Agora, quanto à ressurreição de Jesus, aí a gente vai comentando no decorrer do programa. E a Páscoa cristã foi decidida no Concílio de Niceia, né? Em 325, quando eles decidiram quando seria a comemoração da Páscoa, para tentar desvincular a Páscoa dos judeus para a Páscoa cristã, né? Então, ali que eles decidiram que seria depois do solstício da primavera, na primeira lua cheia, no primeiro domingo da primeira lua cheia, que até hoje a gente não consegue fazer essas contas direito, porque a astronomia faz uma conta e a religião e a igreja faz outra conta, né? Então não é a conta da astronomia que conta, é a conta da igreja que conta. Então cada ano cai a Páscoa numa data diferente. Você vê o ano passado. A Páscoa é uma festa móvel, né? É. Então parece que no primeiro domingo, depois era lua cheia, lua do cheia. Solstício. Da primavera. É um negócio meio complicado, né? Uhum. E foi criado, foi decidido no Concílio de Niceia em 325. O concílio que decidiu também que Jesus era Deus, né? Foi no Concílio de Niceia que decidiram, a partir de agora Jesus é Deus, Foi ali, porque antes não era, né? Antes ninguém considerava que Jesus era Deus. Então eles existia um bispo, né? Um bispo que era muito influente, que era exatamente contra. E eles resolveram, os arianos, né? Que falavam que eram os arianos, que eram contra. Tinha que ser do jeito que era mesmo, nada de Jesus ser Deus. Mas eles separaram os arianos, né? E Constantino, acho que é Constantino, né? Constantino resolveu a entrar com o paganismo dentro do cristianismo e decidiram que Jesus era Deus a partir dali. Também decidiram a data da Páscoa. Essa história é até interessante, né? Porque alguns historiadores admitem, né, que existem dois Jesus. O Jesus que nasceu em Belém e foi venerado, que foi celebrado até o ano de 325. E a partir do concílio de Nicéia em 325, aconteceu outro Jesus, que é o Jesus que hoje nós conhecemos, né? Então, com essa condição de sair Deus, é que precisava se dar a Jesus um potencial muito grande, um respeito muito grande, né? Então, aí comenta-se que começaram a aparecer alguns ou algumas das situações atribuídas a Jesus, não é? Por exemplo, o nascer de uma mulher virgem, ou ter 12 apóstolos, ou se dizer Messias, ou transformar água em vinho, que todas essas situações ou milagres já haviam acontecido com avatares antes de Jesus. Então, como se pretendia, como precisava se colocar Jesus, se não superior, pelo menos no mesmo patamar dos antigos, então colocou-se essas situações todas aí, não é? Então, são situações que realmente, por todo o tempo, não se conseguiu provar a veracidade ou não. Mas a igreja adotou, depois apareceram os documentos que formaram a Vulgata Latina, e, consequentemente, isso atravessou o tempo e até hoje a gente está vivendo essa situação. E na visão espírita da Semana Santa, qual é? Então, nós, como falei, a gente respeita, certo? Não tem problema nenhum, eu acho que nós respeitamos todas as práticas religiosas. E como nós dissemos também, nós temos muitas raízes ainda, embora a gente hoje seja espírita, nós temos muitas raízes lá atrás. Eu, por exemplo, fui católico fervoroso até 33 anos, não é? Então, é difícil a gente se desvincular de todas as raízes que nós vivemos por muitos e muitos séculos. Mas o Espiritismo respeita, embora não adote as práticas que são realizadas, como essa história de crucificar Jesus todos os anos. Eu acho isso daí, nós achamos isso daí, uma situação totalmente desnecessária. Porque reviver o sofrimento. Eu sempre, quando falava desse assunto, nos tempos atrás, eu jogava um exemplo. É como a gente ter um parente, um amigo muito chegado, que entra numa situação aí de morte e tem muito sofrimento, e a gente vai filmando tudo isso, a evolução da sua doença, a evolução da sua dor. Então, todos os dias nós filmamos isso. Muito bem, aí ele acaba desencarnando, ele acaba morrendo. E depois os amigos, a família, todos os anos, se reúnem e passam o filme do sofrimento do que foi morto, o que morreu, e sofre tudo de novo. Então nós vemos em Jesus uma prática mais ou menos semelhante. Vejam, é muito dolorido a gente rever isso tudo. Todos nós não gostamos da morte, nós não gostamos de recordar situações de dor que levam à morte dos nossos parentes, dos nossos amigos. E por que nós fazemos isso com Jesus? No sentido de comover, no sentido de fazer Jesus um mártir. Então a igreja conseguiu transformar Jesus num mártir. E, consequentemente, existem lágrimas, existem choro todos os anos. E pinta-se Jesus, quanto mais sangue, melhor. Porque quanto mais dor, mais sofrimento, nossa, aí sim é o êxtase das pessoas que estão ligadas a esse tipo de ação. Então veja que no Espiritismo nós respeitamos, sim, a celebração que se faz durante a Semana Santa, embora a gente, na prática, não adote aquilo que é feito ali. E o pessoal espírita fala que nós deveríamos tirar Jesus da cruz e colocar Jesus no coração. Nosso coração, é isso, né? Isso aí a gente já falou, já ouviu muitas vezes, o Jorge usa muito isso, inclusive, né? E nós falamos também constantemente que é realmente uma verdade. Nós precisamos descer de Jesus na cruz e trazê-lo para o nosso coração. Porque, gente, por que se celebra a morte de Jesus? Por que não celebramos a vida de Jesus? Todos os ensinamentos, todos os caminhos que ele nos abriu. Então, isso tudo, de certa forma, não vou dizer desprezado, mas é desprestigiado. Porque isso tudo é trabalho para todos nós. Nós normalmente não gostamos de reforma. Principalmente quando se fala em nós mesmos, a gente se acomoda, a gente acha que está tudo bom. Eu, por exemplo, torno a dizer, quando eu era católico, e acho que essa prática continua até hoje, achava que eu ia na missa uma vez por semana, estava de bem com Deus. Isso era um sentido de obrigação, certo? Me lembro, inclusive, que a gente ia na missa no domingo, às 6 horas da manhã. Aí a igreja implantou uma prática que, se a gente fosse na missa no sábado à tarde, não precisava ir no domingo. Aí isso foi uma alegria para todos nós, né? Então a gente ia na missa sábado à tarde e podia dormir domingo até mais tarde, né? Então vejam que essa situação, a gente vê que ainda continua. Não só no catolicismo, como mesmo junto aos evangélicos, existe esse sentimento de obrigação, certo? Eu vou no culto, eu vou na missa, então eu estou de bem com Deus e Deus está de bem comigo. Mas nós esquecemos que não é isso. Não é ouvir aquilo que o padre fala, ou a pregação fala, ou a homilia fala, e simplesmente esquecer. Nós temos que vivenciar, nós temos que praticar. Porque enquanto a gente não cria vergonha e pensar em nós mesmos, na disposição que nós precisamos ter para melhorar, a gente vai continuar patinando na nossa evolução. Ô Mário, você falou que era católico até os 33 anos, e o que fez você mudar? Foi o primeiro grande choque que eu tive, foi justamente numa Semana Santa. Eu me lembro que quando eu fiquei, a gente ia na igreja constantemente, né? Não tinha dúvida, eu assistia às missas, eu quase que cheguei a ser coroinha, mas não fui. O que que acontecia? Foi numa ocasião da Semana Santa que eu tive o meu primeiro choque, vamos dizer assim, em relação àquilo que se praticava. Eu fui beijar o santo. Não sei se vocês todos se lembram disso, né? Naquela ocasião, a Igreja Matriz era a sede da paróquia aqui, não é? Então, a gente, para beijar o santo, fazia aquelas filas quilométricas, não sei se vocês se recordam disso, ou Rui talvez lembre. Então fazia umas filas quilométricas em volta da igreja para beijar o santo. E quando eu entrei na igreja, eu vi a imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Aquela feição toda chorosa, e vi no pé da imagem uma bandeja para depositar dinheiro. Muito bem, eu pensei comigo, será que nessa ocasião é necessário isso? Andei mais um pouquinho para beijar o santo, que existia a imagem de Jesus no esquife, e na cabeça do esquife existia outra bandeja com dinheiro. Então isso causou em mim uma certa repulsa. Eu acho que tudo bem, a igreja precisa de recursos, existem formas de conseguir dinheiro. Mas ali, para mim, naquela ocasião, era um momento muito sublime, era um momento muito importante. Não devia haver ligação material com a situação. Então esse foi para mim o primeiro choque. Muito bem, aí então nós começamos a perguntar uma série de coisas. Será que isso é válido? Será que aconteceu isso mesmo? Então isso foi criando em mim uma série de dúvidas que eu precisava respostas e não conseguia. Existiam alguns padres que a gente tinha uma certa liberdade de conversar. Então a gente perguntava para eles e não havia uma resposta convincente. Então vejam que isso tudo foi criando um ambiente de negatividade em mim em relação àquilo que se praticava, e eu buscava alguma coisa diferente. Foi quando então, aí por volta de 1972, 70, por aí, 70, 72, que uma pessoa me convidou para participar de uma reunião que existia numa casa espírita que estava sendo implantada. Era ali na Avenida São João, hoje no lugar existe um prédio muito grande. E ali eu fui, e vejam, a primeira preleção que eu ouvi foi do tema muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E eu me identifiquei com isso. Eu até pensei, mas será que eu posso entender que esse é o momento que eu estou sendo chamado para aprender alguma coisa diferente, alguma coisa que possa me satisfazer interiormente? E foi então, a partir daí, que eu comecei a frequentar essa casa espírita, que originou depois o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho aqui em São José. E daí para frente, a gente deixou as práticas católicas, embora continuamos respeitando, sem problema nenhum, certo? Mas eu, inclusive, não tenho receio nenhum, não tenho discriminação nenhuma em entrar numa igreja católica. Porque, inclusive, vejam, eu passo na frente da matriz todos os dias quando eu vou para o meu trabalho. E às vezes me dá vontade de entrar, eu entro, sento num banco, fico lá refletindo. Então veja que nós precisamos ser abertos em relação às religiões. Embora a gente não adote as práticas que muitas delas fazem, mas a gente precisa respeitar e, consequentemente, dar o exemplo para todos aqueles que, de certa forma, discriminam o espiritismo, discriminam o espírita, discriminam o umbandista. Isso não tem razão de ser, porque todos nós buscamos o mesmo Deus. Não existe um Deus diferente para cada religião. E, no entanto, a gente precisa ser realmente irmãos. Embora os caminhos que nos levem a Deus possam ser diferentes, os nossos sentimentos devem ser iguais e identificados. Agora, tá? Isso, estou testando a mesa aqui também, viu? Ele veio colocar aqui para mim. Vai dar rolo para caramba esse negócio. Eu abro o microfone, ele fecha lá, ele vai abrir lá, eu vou fechar aqui. O legal é que quando você quiser fechar, você pode fechar aí, entendeu? Isso, que é o melhor, é isso, né? Que a gente às vezes fica cochichando aqui, eu e o Carlinho, aí sai no ar. Pessoal, quem tá ligadinho com a gente aqui é o Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora, aqui ligadinho com a gente, desejando um bom programa. A Érica Leandro também, Elida Silva também tá falando do aniversário do filho, Renato Piccoli, que é dia 11, no final a gente fala também, o Leandro Ribeiro dando um bom dia aqui, o Manuel Gouveia, o Zazu, um ótimo domingo a todos. Hoje ele está lá em Petrolina, do lado de Juazeiro, da Bahia, Petrolina, Pernambuco. Alessandra Martins, também um bom dia. Carlinho entrou aqui, falou um monte de coisa. Renato Pazinho, excelente domingo. A Cleide Bessa, muito bom dia. A Dona Maria Alexandrino, bom dia, irmãos vivencianos. A Cleide Bessa está dizendo que gostou muito da música no começo do programa. Aquela música no começo do programa foi uma música que o Ari Rangel fez aqui para o programa Vivência Espírita. Então nós temos a música do Ari Rangel, temos a música do Ed Moreno também, que fez uma música para o Vivência, e temos também a música do Lúcio Silva também, que fez. Então nós temos três músicas aqui para abertura do programa Vivência Espírita, né? É verdade, tem o do Ed Moreno também, né? Que você comentou. Três músicas, eu falei, né? É o do Ed, do Ari e do Lúcio. Aí, para não enjoar muito, de vez em quando a gente vai trocando, né? O João Paulo Gonçalves também dando um bom dia, lá do TEAR, né? Templo Espírita Amor e Redenção de Paulista, Pernambuco. Seu Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Vivenciana. Um grande abraço aí para o Mário Vinhas. O João está falando aqui, Rodrigo, que o pessoal, a gente retransmite o nosso programa em vários lugares. E lá o pessoal entra na página deles lá, né? Então a gente não acessa a página deles aqui para ver. Porque ele falou, não, o pessoal, às vezes lá na página comenta no chat lá e vocês não falam nada. É porque a gente não entra no chat deles, a gente só tem o nosso aqui. A gente não consegue acompanhar o chat de todos os lugares que a gente manda. A gente manda para a Web TV Semente, Semente de Amor, a gente manda para o Recanto da Prece, o Elipse do Orçamento. Então a gente dá o alô para os ouvintes, né? A gente manda um bom dia para os ouvintes lá do Recanto da Prece. TV, Espaço Espírita, as rádios, então a gente retransmite para vários lugares. A gente aqui é assim, a gente não quer exclusividade, não. A gente, onde você quiser, se tem um canal aí que queira retransmitir o programa Vivência Espírita, entre em contato com a gente, acesse o nosso zap aqui, ó, zapvivenciaespirita.org, e manda mensagem para a gente manda o sinal para vocês também, tá? Então a gente não está dando conta nem do nosso aqui, viu? Às vezes a gente deixa um monte de gente sem falar aqui, que está ligadinho com a gente. Ah, mas obrigado aí pelo toque, viu? João, né? Obrigado. Amanda Vaz aqui ligadinha também com a gente. O professor Arnaldo Dalpino. Uma Páscoa repleta de paz de Cristo para cada vivenciano. Obrigado. Sueli Castelo Branco. É, o Alexandrino, querido. Bom dia, um bom domingo, abençoado. O doutor Benedito Figueiredo dando um bom dia aqui para nós. O Edson Andrade, bom dia a todos os vivencianos. A Deli, bom dia, querida equipe do Vivência Espírita. Bom dia, Mário Vinhas e família vivenciana. Deli, nós estamos com saudade, viu, Deli? Qualquer dia você tem que aparecer aqui. Tá tudo diferente as coisas aqui, viu? A Maura Russo, dando uma feliz Páscoa. O Dinho também. Bom dia, família vivenciana. Vamos renascer sempre. A Fernanda Cassal, bom dia. Com Mário Vinhas, sempre novos aprendizados. Um bom dia para você também, Fernanda. O Valdeci, ele está fazendo uma pergunta aqui, daqui a pouco o Carlinho faz, né, Carlinho? A Miriam e o Ia aqui ligadinha também, bom dia, bom domingo abençoado. João Ramalho, bom dia a todos, feliz Páscoa. Pode fazer a pergunta do Valdeci? É correto dizer que os hebreus ficaram cativos no Egito, ou seria melhor pensar que ficaram por 400 anos aprendendo no Egito? De capela foram os egípcios, os mais evoluídos, segundo Chico Xavier. Olá, olá, Odissi, bom dia. Veja, sempre em qualquer situação a gente aprende, certo? Embora pudessem estar sendo escravizados, na realidade eles estão também se desenvolvendo, estão aprendendo. Muita coisa, inclusive, que eles aprenderam e depois Moisés condenou. E, consequentemente, vejam que a nossa vida é um desfile de aprendizado. Então, os hebreus ficaram realmente 400 anos cativos, escravos no Egito. E como nós dissemos, eu acho que em qualquer situação, em qualquer momento, a gente aprende. Embora veja que a situação de escravidão, de certa forma, ela denigra um pouco o caráter da pessoa. Mas disse que a gente se acostuma com tudo, né? Então acredita-se mesmo naquela situação, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam escravos, e muitas gerações aconteceram, muitas gerações nasceram escravos. Então vejam que para eles era uma situação que a gente entende como sendo normal, para muitos que viviam lá. Não conheciam ainda a liberdade. Quando Moisés os libertou, então um novo mundo se abriu para eles. Então muitas coisas eles tiveram que, inclusive, esquecer. Porque muitas coisas que eles viviam normalmente no Egito, como é o caso da idolatria, eles precisaram reaprender, porque aí eles precisavam aceitar o Deus único que Moisés lhes trazia, né? Mas vejam, a vida é um decorrer de aprendizado. Embora muitas vezes as coisas possam não ser daquilo... aquele jeito que a gente gostaria que fosse, na realidade é um aprendizado. Até da dor nós tiramos aprendizado. Infelizmente a gente não entende muitas vezes isso e fica naquela história, por que isso acontece comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus me esqueceu? Então Deus não esquece ninguém, certo? Tudo para nós é experiência, é motivação para que possamos crescer, até da dor. Também o que a gente tem que ver nisso aí, porque existe existe a troca também, né? Existe você dar e você receber. Mesmo sendo escravos, os egípcios também aprenderam muita coisa com eles. Claro, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, né, o maior exemplo que a gente tem é a escravidão, né? Os negros vindos da África para cá. Será que o Brasil seria o Brasil sem eles? Né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não seria o Brasil se não tivesse acontecido isso. Eles vieram como escravos, mas quem aprendeu mais foi quem estava aqui. Ou eles construíram isso aqui. Né? Então, no começo, existe um motivo. Por que que eles vieram para cá? Quando a gente vai ver o que os espíritos superiores falam, a gente entende... claramente, né? Os negros que vieram para cá, eles tinham que acertar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles construíram um país também novo. Uhum. Né? Eles criaram um país que é misturado, que é muito diferente de qualquer outro país que a gente pode imaginar no mundo. né? E graças aos escravos, entre aspas, graças àquelas pessoas que vieram aqui como escravos no começo. Como também veio depois os italianos, os japoneses, que falam, mas eles não eram escravos. Não, não eram escravos, mas era como se fosse, porque o que fizeram com eles aqui na chegada também foi... Na verdade, eram, né, escravos, sim. É. Né? Eram escravizados, porque você tinha eles vinham com dívida, né? Então eles já vinham para pagar essas dívidas e falavam, eu vou te trazer, mas vai custar tanto. É. Aí eu vou descontar teu salário. Então ele não recebia salário nenhum e trabalhava de graça. Por quê? Porque tinha acabado com a escravidão e aí tinha dado o golpe militar no Dom Pedro II. E aí usaram o dinheiro para poder trazer os migrantes, né, que é o dinheiro que eles iam... tem uma carta, né, da princesa Isabel com... aquele banqueiro, que esqueci o nome lá, de Mauá, Barão de Mauá, que tinha doado toda a riqueza deles, e ela ia usar para reinserir os negros na sociedade, e eles usaram, depois do golpe, eles usaram para poder trazer os imigrantes nas mesmas condições de escravos, porque tinha acabado a escravidão, né? Então você já era, né, Jorge? De fato, não de direito, né? De direito, o escravo... Da África, quando veio, era escravo. Os outros não eram escravos. Eles viviam aqui como vivem até hoje os próprios brasileiros. Em condições, né? Os próprios brasileiros que vão lá para o final do mundo lá tirar madeira, fazer carvão, essas coisas. Eles vivem uma vida praticamente de escravo. Mas, de fato, de direito eles não são. Como os italianos e os japoneses, não. E também como não eram escravos de direito, eles progrediram rapidamente também. Conseguiram transformar a mão de obra deles também em produção, mas essa produção que fosse a benefício deles também. É diferente totalmente do negro, né? O negro era escravo mesmo e comprado como escravo e vindo viver como escravo. E quando foram libertos, ficaram sem nada, né? Isso, o pior. Sem casa, sem a moradia, sem trabalho, sem nada. Tem que ser muito forte, né? E aí a maioria já não era mais nem africano, já era tudo brasileiro mesmo, né? Todos já eram brasileiros. Então tem a troca. Isso que a gente estava com. Nós falamos isso por causa do que o Braulio, né, falou lá dos egípcios. Os egípcios eram idólatras, né? Eles idolatravam, eram politeístas, né? Admirava vários deuses também. E o povo judeu vem com Deus único. Quantos egípcios eles transformaram também, né? Então, foram escravos, mas mudaram o estilo também no lado do Egito também, né? Não, e Moisés teve um problema, porque ele libertou o pessoal da escravidão, só que muitos achavam que era melhor a escravidão do que andar atrás de Moisés, né? Porque eles ficaram 40 anos no deserto, aí andando para lá, para cá, sem eira nem beira, né? E a gente viu que o pessoal, muitos achavam que na escravidão eles tinham comida, tinham lugar para dormir, e na liberdade ele não tinha nada disso. Ele teve várias revoltas no meio do povo, né? Mas veja, gente, estima-se que era 1,5 milhão de pessoas. A gente hoje fica pensando, né, o que significa 1,5 milhão de pessoas vagando pelo deserto durante 40 anos? Então é difícil, né? E vejam vocês, nosso programa aqui ele é bastante diversificado, né? Tivemos até uma aula de história aí que o Rodrigo passou para a gente aí, né? Bacana. Tem briga aqui dizendo que vivência espírita também é cultura. Também é cultura, né? Eles são muito relegados, né? E a gente tem a gente tem o Dom Pedro muito presente na doutrina espírita, né? Pedro de Alcântara, né? Que é o Dom Pedro II. Ele não foi reconhecido. A gente tem a história no Brasil, pátria, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Traz ele como Longinos, né? Que é uma reencarnação de Longinos, né? E ter trabalhado para conseguir tirar a escravidão foi um êxito, né? Só que aí ele é criticado porque demorou muito, né? Só que como que você faz isso sem quebrar um país, né? Sem quebrar o resto de todo o Brasil? É a mesma coisa se você chegar hoje, né? Você tem todas as empresas têm funcionários, e você fala, agora a gente vai colocar o encargo de 200%, 1000% em cima de todos os funcionários e empresários que você tem que pagar. O que vai acontecer? Vai quebrar todas as empresas, vai todo mundo para a rua, vai todo mundo passar fome. Né? Então, a escravidão naquela época, né, era a pior coisa que existia. Eu acho que a gente, Chico mesmo falou, né, a gente vai pagar por isso por muitos anos, né? A gente vai, é um débito coletivo que a gente ainda vai ter que purgar o tempo todo aí, né? Por muitos anos à frente. Mas era a economia que girava naquela época. Todas as empresas dependiam daquela mão de obra para poder funcionar. E agora você fala, ó, agora mudou tudo e tá todo, você tem um encargo de 1000% em cima de todos os seus funcionários. E aí, como é que fica? Você quebra um país inteiro. Então ele teve que fazer isso paulatinamente, né? E aos poucos até conseguir fazer. E ele respeitava também o Senado, né? Que é onde estava Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes estava naquela situação de Senado. E era a favor da alforria dos escravos também, né? Mas tinha que ser feito isso gradualmente e também reinserir eles à sociedade. Então ele começou com sexagenários, né? Tirando os navios, né, os negreiros, cortando os navios negreiros, que já corta na fonte, depois o sexagenário ou as gestantes, né, e aí até chegar na alforria. Eu acho que levou muito tempo, deveria ter feito mais rápido também, mas é aquela situação histórica daquela época, né. Não, mas tem outra coisa na história, viu, Rodrigo, que quando os portugueses voltaram a Portugal, levaram toda a riqueza aqui do Brasil. Inclusive o Banco do Brasil faliu, porque eles tiraram todo o dinheiro do banco. Levaram embora. Embora para Portugal. É. Mas já estava levando antes, né? Hein? Já estava levando. Os ingleses já estavam levando muitos antes. Os ingleses. O Piero que trabalha no Banco do Brasil. Mas os ingleses já tinham levado antes, né? Porque o Brasil já estava em dívida com os ingleses há muito tempo antes, porque para trazer toda a família real para cá, já teve que mandar o dinheiro inteiro para a Inglaterra. Né? Então, o dinheiro que sobrou, mandaram para Portugal. Não, inclusive, o ouro do Brasil não foi para Portugal. Foi para a Inglaterra. Porque eles vivem. Aí você vê todas aquelas empresas que fizeram os trens, as trilhas de trem e tudo mais, são empresas inglesas. Por quê? Porque era tudo dívida que tinha com a Inglaterra. A gente está falando da escravidão no Brasil, quando terminou, todas essas coisas, alguns direitos, e esquece que até 1965, lá nos Estados Unidos, ninguém tinha direito a nada também, negro. Né? 1800. É, 1960, na década de 60. Eles não eram mais escravos, mas para ter representação, para participar do Senado, para participar, para poder votar, para essas coisas tudo, entendeu? É muito mais moderno do que a gente pode imaginar, né? Vamos fazer o intervalo aí? Vamos lá. E aí, a gente vai colocar... vamos comentar aqui também no WhatsApp, né? O WhatsApp, o pessoal entrou aqui, pera aí que o pessoal não está me vendo aqui. No WhatsApp o pessoal entrou aqui e participou, comentou, né? Já está aberto o grupo, né? O Piero colocou umas fotos aí, Espírita Cristão também, Dulcival Dudu falou, eu agradeci a Estância de Sergipe, lá na cidade de Estância Sergipe. Ó. Uhum. Abraço e impresso, meus irmãos. O Manuel Gouveia manda bom dia, o Marcos Gaio Gama também, bom dia a todos os amigos vivencianos. Participando aqui também. Parecia você estava no banheiro, ó. Deu uma melhorada em relação ao som. O microfone estava esquisito, realmente. Aqui também o Oswaldo Barbosa manda bom dia, família vivenciana. Um abençoado programa com presença amiga do nosso irmão Mário Vinhas. Excelente dias, Páscoa. O Piero colocou aqui os dados do teatro, né? Então, aqui a gente está sorteando hoje, né? Já colocou aqui no grupo. Está um pouquinho lento aqui para mim. O João Paulo Gonçalves entrou também. O Marcos Gael Gama, ele fala, Marovias, poderia comentar aí? Ele é uma pergunta. Depois a gente volta com a sua pergunta, Marcos. depois dos intervalos. É um pouquinho complicado, ele falou, mas não tem problema, a gente volta depois dos comerciais, a gente volta com a pergunta dele. Né? Acho que tem outras aí também no YouTube. A Érica Leandro, é um abençoado domingo Páscoa para todos os vencianos. A Luciana Adrioli, feliz Páscoa. E o Manuel Gouveia fala a lei do ventre livre, isso mesmo. Né? É só lembrando do teatro, a peça chama O Céu Pode Esperar. Né, dia 11 e 12 de abril no Teatro Colinas, e nós estamos sorteando aqui dois convites individuais, né? Liga para nós, 3921-3009, nós estamos sorteando os dois convites para a peça no sábado, que será às 19 horas, né? Sábado é às 20 horas, no domingo é às 19 horas, então dois aqui, liga para a gente, deixa o nome, e depois que for sorteado a gente entrega para o Rodolfo que pediu para a gente fazer o sorteio, e provavelmente o nome vai estar lá na porta para entrar. Então, O Céu Pode Esperar, esse espetáculo teatral que ele fala é um mergulho sensorial e emocional numa experiência quase morte sobre a saúde mental e a espiritualidade. Outra coisa também é que o pessoal, dia 15 de abril é o dia de Kardec. Nós gostaríamos que os espíritas fossem prestigiar esse evento, né? E é meu aniversário também, então já deixo o convite aí para todo mundo ir lá na festa, lá vai ter comes e bebes, né? Vai ter salgadinho lá, já comemora meu aniversário também. É dia de Kardec. Será sem ser nessa que honra, né? Fazer um aniversário no dia de Kardec. Sem ser nessa quarta-feira, na outra quarta-feira. Lá na Câmara Municipal, esse dia, quem vai ser o palestrante vai ser o Perri, né? Como é que é o nome dele? Que foi presidente da FEB também. Exatamente. E foi presidente da FEB. Né? Da Federação Brasileira. Que foi o presidente da FEB. Não, e nós gostaríamos, porque está havendo um esforço muito grande para a união da USE e da Aliança aqui em São José dos Campos. Então está sendo feito esse evento juntando as duas correntes de espiritismo que nós temos aqui em São José. E a gente ouviu falar que eles vão fazer um congresso aí também. O congresso vai ser em outubro. Outubro. Vai ter gente boa aqui. E eu já ouvi falar que vai ser gratuito. É gratuito. Então, Mas aí o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer as promoções para arrecadar fundos para bancar, né? Que vem palestrante de fora. Eu tenho minha crítica, assim, nesse sentido. O congresso é 100 anos de espiritismo em São José dos Campos. Para mim, o Mário Vinhas tinha que ser um dos oradores lá. Mas eles estão convidando só gente de fora para vir fazer palestra. Agora, quem conheceu o movimento espírita de São José dos Campos a vida toda, não representa esse espiritismo aqui em São José. É legal demais você convidar gente de fora. E é o primeiro congresso espírita, né? Só depois de 100 anos. Exatamente. Nossa Senhora. Tudo bem, pelo menos. Tá um pouquinho atrasado. Não, pelo menos. E o Jacareí já tinha congresso há quanto tempo? Não, mas aí isso aí é. Aqui em São José já teve vários eventos, muitos eventos. Eu sei, tô enchendo o nome de congresso, isso aí tá sendo agora. A única crítica que eu tô fazendo é essa. São José dos Campos não tem nenhum. Eles estão convidando o André Trigueiro para vir aqui como a atração principal do congresso. A pessoa mais perto que tem é a Paula. A Paula lá de Taubaté, né? De Pinda, que ela não é nem daqui de São José. Se não chegar atrasada, né? Todos são excelentes, todos os palestrantes são excelentes, mas. Eu tenho essa crítica, de São José não tem ninguém. Mas deixa eu falar, né? A gente tem que lembrar do Monte Oliva, né? Agora falando dos congressos espíritas, né? Ele fazia o congresso espírita de Jacareí todo ano, né? E depois que ele desencarnou. É que não era congresso, né? Acabou. Era encontro, né? Não, mas ele chamava de congresso e trazia todo mundo de fora. E ele bancava. E ele mas fazia, era diferente. E era de graça. É diferente, não pode comparar. É diferente do nosso. Aqui é 100 anos do Espiritismo em São José dos Campos. A Casa Espírita Amor e Caridade Jacó está completando 100 anos, que é a mais antiga. Então é 100 anos de Espiritismo aqui. Sim. Por isso que é uma coisa excepcional. E por isso que eles vão fazer essa festa. Nossa, parabéns, né? É. Pela iniciativa. E eles precisam arrecadar fundos para poder bancar. Então, esses convidados que vêm de fora têm que ficar hospedados em hotel, têm que ter alimentação, têm que ter todas essas coisas. Então, eu chamei a atenção aqui porque eles estão fazendo uma pizza que geralmente você consegue nas casas espíritas aí comprar essa pizza, uma pizza solidária, que vai ser no dia 25 de abril, que a pessoa vai retirar a pizza. Então, na maioria das casas espíritas aí, eles estão vendendo aí essa pizza que custa R$50, né? E isso aí você tá ajudando a bancar o evento, que é totalmente gratuito. Vai ser na Câmara Municipal e na AME, né? Eles pediram a Câmara Municipal e pediram a AME para realizar esse evento, né? Então vamos prestigiar, sim. Legal. Essa então, crítica como minha que é pode... normal, né? E a minha é que demorou muito, né? 100 anos para fazer um primeiro congresso. E, essa pizza, como é que funciona para eles comprarem? Podem passar? Então estão vendendo nas casas espíritas, mas tem um telefone aqui que pode ligar para pedir, que é o 12, né? Que é o daqui, 99150-0815. 99150-9815. Eu vou colocar aqui no Vivência também. É só de mussarela. Só de mussarela com cecidilha. Isso. Beleza. Então vamos lá, a gente vai com qual música agora? A música que nós vamos colocar é Súplica a Jesus. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Precisamos do teu amor e sentir tua presença, então, não envolver tá nossos aqui? Corações. Não, mas é melhor não, então. Rumo à luz, esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Além do Sepulcro, uma visão da Semana Santa com o nosso querido Mário Vinhas. Vamos continuando então, Jorge? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Toma cuidado com o Rodrigo, porque ele está deixando os microfones abertos, o pessoal está pegando as conversas da gente aqui na hora do intervalo. E a hora que a gente fala besteira, né? E eu tô aprendendo ainda. Então vamos ficar mudo, viu, Mário? Tô aprendendo com essa mesa aqui ainda. Porque, já viu. Ainda bem que a gente tem os fiscais, né? Que o pessoal ajuda a gente. Fala, presta atenção aí, vocês estão falando, tá saindo as coisas. E eu tô até me ligado aqui. Falei, tá ligado. Falei, não, já desliguei. Esse tal de microfone aberto já derrubou muita gente. Exatamente. Né? Até ministro, né? Caiu já. É? Até ministro já caiu. Já caiu. E aqui é mesa 9, então eu tô ainda na curva de aprendizado. E tem uma menina da Rede Globo que falou que os astronautas foi um homem, um negro e uma mulher. Então o pessoal caindo matando em cima dele. Quer dizer que o negro, o que é? Não, aqui hoje em dia qualquer coisa que você vai falar... Não é homem, pessoal... sacanagem, né? É homem. Que não é homem? Pô. Não, é igual um tio meu lá, há muitos anos atrás, ele falava que soldado não é gente. Né? Soldado, falou, não, soldado não é gente, soldado, né? Soldado não é gente. Falou, mas por que que não é gente? Falou, quem que você tá vendo ali? Quem que é? Tá vindo duas pessoas. Quem que você tá vendo? Ele falou, tô vendo um homem e um soldado vindo ali. Ele falou, tá vendo como soldado não é gente? É que nem careca. Careca é ponto de referência. Ah, tá vendo aquele pessoal? Aquele pé daquele careca lá. Então, a partir da hora que você nota a diferença, que nós ainda somos preconceituosos. Seja com o que for. Se você notar a diferença, é porque é. Tá vendo? Olha, aquele baiano lá, quando olha pra minha cara, né? Aquele baiano lá, tá perto daquele baiano. Então você tá notando a diferença. Então, nordestino. É. Mas eu, quando fui pra São Paulo em 1959, Jorge, pra nós era todo mundo baiano, né? Era. Igual no Rio de Janeiro é Paraíba, né? No Rio de Janeiro todo mundo é Paraíba. Aqui em São Paulo é baiano. Mas no programa Fé e Razão que eu tive quinta-feira, eu falei, se mandasse todos os baianos embora de volta para o Nordeste, aqui em São José só sobrava o Mário Vinha, só eu, Flávio, que eu conheço. Né? O resto é tudo embora. Né? Porque se não for baiano, é filho de baiano, é neto de baiano, então é tudo baiano. Baiano é o nordestino, né? Então não tem jeito, não escapa ninguém. A gente é que manda nesse negócio aqui. Não, mas eu, quando fui para São Paulo, era triste, Jorge. E ver os caminhões que traziam os pau de arara, né? Traziam o pessoal lá do Nordeste, era uma tristeza. É por isso que a pessoa não voltava mais, porque quem chegava de pau de arara já tinha passado mais de um mês nessa viagem. Quando chegava aqui, ele não queria nunca mais voltar, porque era traumatizante essa viagem, né? Então foi muito sacrifício mesmo. Não, a gente tá falando de escravidão... Mas o tanto de gente que morreu com frio aí em São Paulo, a pessoa se sair lá de 40 graus e chegar aqui sem agasalho suficiente e enfrentar um frio que era naquela época, né? Não, o Everaldo mesmo, que era nosso grande amigo, ele falava, olha, eu quando vim para São Paulo tive que dormir enrolado no jornal e passava um frio desgraçado. É verdade. Aqui em São José, na década de 60 para 70, de manhã a torneira não abria, você lembra, Mário? Congelava, né? Nessa época de maio, junho, julho, né? Era frio demais. Aí pega os nordestinos, coitado, 40 graus na sombra. Vim para um negócio desse. É por isso que eu falo para vocês, sempre aviso para o Rodrigo. Rodrigo, quando você viajar para país gelado, anota para mim aonde é, para poder eu nunca ir lá nesses lugares. Né? Canadá. Anota lá. Mas não precisa ser só isso, não. Basta fazer uns 0 grau que eu já não quero saber. Bom, tem pergunta, Jorge? Não. Campo Jordão. Tem pergunta aqui do Márcio Gaio Gama, que ele fez lá no grupo. Espera que tá um pouquinho lento. O Piero jogou aí também a... Deixa eu aparecer, não tô aparecendo. Rodrigo, né? Tira a minha cara dali, porque eu quero comer o meu resto de pão de queijo. Tá bom, deixa eu botar a minha então. Pronto. Então, Sexo e Destino, ele pôs aqui o filme que vai estrear também. Baseado no livro aí do Chico, né? com o André Luiz, né, que escreveu o livro, né, dia 21 de maio nos cinemas, olha só. Parece muito bom, parece bom. E o tô procurando aqui, tá difícil, tá, é do tá devagar. Sugai, né? Não, é que tá devagar, e aí o tô procurando aqui, peraí, que tá lento. Tá lento, né? Rodrigo, meu som tá saindo aí no microfone? Tá saindo. Porque ele tá mudo aqui no meu, não tá? Tá não? Não, tá não. Tá saindo aqui. Nossa, tá muito lento. Vou ter que pegar no celular mesmo aqui. E a outra pergunta aí? Vamos lá. Aqui não. Pera aí, agora vai. Tá aqui, ó. Mário. Então vamos lá. Mário, poderia comentar a ressurreição de Jesus do ponto de vista espírita? Ele teria danificado o perispírito ou ele reviveu o corpo material? Desculpa a pergunta complicada, mas somente o Mário Vinhas para comentar esta. Obrigado. É uma pergunta complicada mesmo, não é? Então, gente, veja, o Espiritismo não adota a ressurreição. Nós adotamos a reencarnação. Lá nos tempos de Jesus, os judeus, eles acreditavam na volta do Espírito e, consequentemente, aceitavam, vamos dizer assim, a ressurreição. Nós sabemos qual que é a diferença, muito bem, para quem não sabe, a ressurreição é a volta do Espírito no mesmo corpo que ele tinha. Reencarnação é a volta do Espírito em outro corpo. Muito bem, lá nos tempos de Jesus, ou nos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos aparecem três casos de ressurreição promovidos por Jesus. Um é do Lázaro, o outro é da filha de Jairo e o outro é do filho da viúva de Naim, que é um pouco conhecido. Muito bem, aconteceram mesmo essas ressurreições? Então vejam que nós temos no Espiritismo uma explicação. Naquele tempo, as pessoas quando morriam, elas não obedeciam um tempo para serem enterradas. Certo? Existia, como nós temos hoje, 24 horas. Né? Então a pessoa apresentava sintomas de morte, eles eram automaticamente levados para serem enterrados. Então acontece que em muitas situações dessa, o que acontecia era uma morte aparente, como se diz tecnicamente, né? Então, o que aconteceu? Jesus ressuscitou essas pessoas? Não, Jesus fazia com que um princípio vital delas fossem ativados. Ele tinha pleno domínio do Espírito sobre a matéria, então ele impunha as mãos, as pessoas então, que não estavam mortas, estavam apenas com morte aparente, elas acordavam, né? E, consequentemente, reapareciam para a vida. Muito bem, então o Espiritismo explica esses casos como sendo síncope ou então letargia, né? Que acontecia muito, o espírito caía, ficava imóvel, consequentemente as pessoas davam como mortas. Muito bem, em relação a Jesus, Jesus realmente ressuscitou? Então, desse mesmo princípio, a gente entende que Jesus, tido como ressuscitado, na realidade, ele usou de suas condições altamente espiritualizadas, de pleno domínio do Espírito sobre a matéria, e reapareceu, vamos dizer, materializado, ou simplesmente utilizando o seu corpo espiritual. Muito bem, mas o Evangelho é claro nisso, né? Então, Maria Madalena encontrou-se com Jesus e Jesus pediu que os discípulos fossem para a Galiléia. Posteriormente, ela encontrou-se com os discípulos, apareceu, Tomé não acreditou que era ele, botou a mão, aquela história toda que nós conhecemos dos catecismos religiosos, né? Agora, pode uma pessoa dentro de um corpo materializado ter condições de se sentir denso? Pode, o Espiritismo explica que existem materializações que são tangíveis. Você pode botar a mão e vai sentir como se tivesse alguma coisa mais sólida, né? Então vejam que essas situações todas nós levantamos o Espiritismo. Então Jesus não ressuscitou, certo? Ele simplesmente, nas suas aparições posteriores à sua morte, ele mostrou-se no corpo espiritual ou materializado. Agora se pergunta, como diz lá, Jesus, então, num determinado momento, ele ascendeu, Ele ascendeu em corpo e alma. Aí se pergunta, o que Jesus iria fazer com o corpo físico no plano espiritual? Não tem lógica. Se vocês pegarem, por exemplo, a mesma situação de Maria, que Maria então estava adormecida, e depois em corpo e alma ela foi levada para o plano espiritual. A gente se pergunta, o que um espírito altamente evoluído iria fazer com o corpo material no plano espiritual? Então não tem lógica, certo? Nós respeitamos sim as práticas que acontecem, sem problema nenhum, mas dentro do nosso entendimento, Jesus não ressuscitou, ou seja, ele não retomou o seu corpo físico de novo, mas simplesmente ele usou de suas condições altamente espiritualizadas para reaparecer, para deixar mais lições e, consequentemente, trazer para todos nós uma mostra de que a vida continua depois da nossa morte física, não é? É por aí. Outra coisa também, existem várias provas dentro da própria doutrina espírita de estudos científicos sobre as materializações, né? Na época de Kardec, que eles precisavam provar as coisas, muitos espíritos se materializavam, quer dizer, eles apareciam em perispírito para as pessoas, inclusive para ser tocados. Até hoje existe isso, né? Uhum. Tem aquele caso, né, Rui? É o César Lombroso, não sei, que... Uma médium de efeitos físicos, e ela materializava uma série de espíritos. Uhum. E o César Lombroso, ele criticava demais o espiritismo, até que ele foi convidado a ir numa sessão onde a Elzaba Paladino era uma mulher que tinha uma corcova nas costas, né? Era corcunda, ficou só de camisola numa jaula, e ali houve então a experiência da materialização. E foi a mãe dele, né? Era a mãe dele que veio, e ele não acreditou. A mãe veio, deu um abraço, daí ele sentiu que realmente era um abraço praticamente físico, né? E mesmo assim ele duvidou. Ele abraçou, não, ele viu, ele abraçou, ele sentiu o cheiro e falou, nem assim eu acredito. Isso aí se encontra no livro História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, né? Que ele conta essa história com muitos detalhes, né? De Eusápia Paladino. Quando o Chico Xavier fez muito trabalho de materialização, materializava espíritos. Quando a gente vai lá em Uberaba, a gente vê as fotos lá dos espíritos materializados. Agora, o que que acontece? O Emmanuel chegou para ele e falou, olha, pode parar com esse negócio de ficar materializando espírito. Nós estamos querendo é espiritualizar vocês, sim, não vocês ficar materializando a gente, né? Porque teve uma época que era necessário para poder demonstrar exatamente isso que o Mário está falando hoje. A gente vê, olha, o espírito tem capacidade de o perispírito dele aparecer materializado, porque sem estar materializado, só médio que consegue enxergar. Agora, para todas as pessoas enxergar, ele tem que se materializar, como apareceu Moisés e Elias perto de Jesus, lá no Monte Tabor, né, que fala. Os dois apareceram materializados, tanto que todos os quatro apóstolos que estavam ali viram, ainda até perguntaram, mestre, quer que faça uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias? De tão materializado que eles estavam. Então Jesus já fazia isso muito antes de acontecer com ele, né? Então, mas o Ranieri, que era lá de Guaratinguetá, em Pinda havia sessões de materialização, que inclusive eu tenho um livro que traz as materializações das pessoas que o Ranieri, ele tem um livro chamado Materializações Luminosas. Isso. Então... E eu fui convidado para ir em Mogi das Cruzes, e lá tinha um centro dentro do Hospital Santo Ângelo, onde havia materialização. Só que eu não fui porque eu achava que... não estou interessado nessas coisas, estou interessado mais em aprender mais na filosofia espírita, né? Sabe, porque não tem mais necessidade disso, né? Não tem necessidade. É melhor você ir numa sessão de desmaterialização. Que é o caso do Edson Barbosa, que ele faz. É o caso dos médios de cura. É os médios que fazem cirurgia espiritual. Ele desmaterializa. E o Castelan também fazia isso, né? Não, aí era na comida. Né? E você não falava que o pessoal do grupo Castelan desmaterializava salgadinho? É, o grupo Castelã era um grupo que cantava muito bem, mas a hora nossa preferida era a hora da desmaterialização, que era a hora do salgadinho, né? E mas, você... pessoal, eu estou falando sério, vocês ficam falando um monte de besteira, parece até que eu falo bobagem, não falo. Então, o trabalho de cirurgias espirituais é um trabalho de materialização, só que ao invés de materializar, eles desmaterializam. Desmaterializam tumores, desmaterializam tudo isso. Sim. É o mesmo fenômeno, é o mesmo processo. Ele consegue desmaterializar. Por que consegue? Porque as coisas estão primeiro no nosso perispírito. Sim. Uma cirurgia espiritual ela é feita no perispírito. Então, quando você desmaterializa no perispírito, ele some no corpo também, né? E isso aí é aparente, para a gente pegar e a gente ver, como o Edson já mostrou para a gente várias vezes. Eu já presenciei várias experiências espíritas, mas eu acho que tudo isso daí não é o mais importante. O importante é a gente saber ser um bom cristão, um bom cidadão, um bom pai de família, isso é o mais importante. Eu logo, quando estava no comecinho do espiritismo... Me lembra a dona Pedro Bocardo, do W. Bocardo, lá do Amor e Caridade Jacó, na época. Uhum. Então, a dona Vilma foi convidada para participar do trabalho de Santo Ângelo. Eu fui, certo? Mas era no comecinho do espiritismo, morri de medo lá, né? Porque as coisas começavam a acontecer. Era um médium chamado Peixotinho que vinha. Uhum. Não sei se você lembra disso. Lembro. Né? Ele chegou todo bacana lá. Era uma pessoa simplesinha, né? Uhum. Mas assim... É. Muito promovido, né? As pessoas usavam ele. Uhum. Né? Então eu não pude tirar muita experiência desse acontecimento justamente porque eu fechei os olhos, não queria ver. Né? Uhum. Perdi a oportunidade. Né? Uhum. Mas também isso, depois a gente chegou a essa mesma conclusão. Né? Uhum. Não muda nada. Não. Né? O Peixotinho, quando a gente pega dentro da própria codificação, Mário, cita a catalepsia e a letargia como fenômenos mediúnicos. A gente é que não sabe controlar ainda. Então, o Peixotinho já sabia controlar isso, porque ele entrava em estado cataléptico e depois de uma hora até o corpo entrava em estado de putrefação. Começava a unha ficar roxa, começava até a sair odor dele e ele voltava de novo. Então, quem chegasse ali para examinar achava que estava morto. Então, eles dizem assim, né? Até no ES, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tem uma aula dessa, que é catalepsia e letargia, para mostrar que o ser humano uma hora vai dominar. Porque se ele tem condições de dominar isso, ele vai ter condições de curar quem está também. Porque se ele chega até no estado perto de decomposição, ele consegue se repor. Como ele consegue repor ele consegue repor o outro. Então era isso que todos os Jesus fazia, São Francisco de Assis fazia, todos os grandes que passaram, que faziam curas, eles já tinham esse domínio sobre o corpo dos outros também. Não, inclusive, no famoso Romeu e Julieta de William Shakespeare, há um caso assim, né, que o Romeu ele fica adormecido e a Julieta acha que ele tinha morrido e toma um veneno para morrer. Depois ele acorda, ela está morta. Quer dizer, então, essa é o grande, é o grande romance, Romeu e Julieta, né? Isso. Se a gente der a pessoa sedar alguém, quem chegar perto e não tiver conhecimento vai achar que ela está morta também, né? Vamos lá, continuar? Tem pergunta, Carlinho? Não, né? Não, eu já vi, viu, Jorge? Eu já fui em trabalho mediúnico e a mulher chegar e falar, deixa eu reforçar aqui os quatro cantos da casa. Ela acendia um cigarro, colocava num canto, o cigarro sumia. Em um minuto, o cigarro desaparecia. Ela tinha uma pedra redonda, que era aquela pedra, o amuleto do trabalho dela. Ela pegava, acendia o cigarro, jogava assim, o cigarro ficava em pé na pedra, toda torta, né? Falei, puxa vida, precisa tomar cuidado. Então, tem essas coisas aí que, não sei, não há necessidade da gente ver, mas é importante que a gente vê para sentir que há esses fenômenos ainda, exatamente, né? É. Isso há pouco tempo, né? Marcos Ugai, tudo isso que nós estamos conversando foi por causa da pergunta que você fez para o Mário, né? Sobre essas materializações, sobre ressurreição, reencarnação, sobre espírito, sobre corpo, né? Perispírito. Então tudo isso, no capítulo do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, eu acho que está bem explicado isso também, né, Mário, que você falou? Tá, sim. Né? Ali está bem, explicado. Mário, o Rui falou no começo, assim, esse culto, né, a Jesus morto é uma coisa assim que eu não vejo muito sentido nisso, né? É o que nós sempre falamos e repetimos sempre, gente. Nós respeitamos as práticas de outras religiões, do catolicismo principalmente no momento, né? Mas dentro do Espiritismo nós não adotamos isso. Esse culto, certo? À morte, esse culto ao sofrimento, à dor. Então a gente acha que a dor, o sofrimento são partes da nossa vida, mas não há necessidade de a gente estar evidenciando, né? E no caso de Jesus, veja, hoje existem peças teatrais, existem filmes, tudo fixados nesse acontecimento, na morte de Jesus, o sofrimento de Jesus. Então as pessoas não fazem, por exemplo, uma divulgação daquilo que ele deixou em vida, de tantos ensinamentos, de tantas situações que o próprio Evangelho, a própria Bíblia, se é, queremos usar outros exemplos, né, mostram das práticas de Jesus voltadas única e tão somente para o bem, para a recuperação das pessoas, certo? Então hoje as pessoas preferem cultuar a dor, certo? Sofrer de novo. Uma situação que nós não achamos legal, não achamos certa, né? Porque nós temos que viver buscando a alegria, buscando cada vez mais a oportunidade da vida física. E, consequentemente, precisamos estar atentos a isso, né? Então, a gente sabe que amanhã ou depois a gente vai se defrontar com esse fenômeno da morte, não é? Mas eu acho que, até que aconteça, a gente não deve ficar cultuando isso, né? É de ficar esperando isso. Como vai ser no dia que eu vou morrer? Se as pessoas vão sentir falta, não vão sentir falta? Se fulana for antes de mim, eu vou ficar chorando? A gente precisa viver o momento de uma forma otimista. Não existe outro caminho. Nós sabemos que um dia vai acontecer com nós também. Mas deixa que o dia chegue. Não vamos procurar antecipar isso, né? Então, consequentemente, com Jesus, vamos aproveitar a vida de Jesus, como ele viveu. Vamos pensar em Jesus resplandecente de luz, um Jesus alegre, um Jesus vivendo e passando para nós todos os exemplos de bondade, de compreensão, de tolerância que a gente precisa para enfrentar o mundo hoje, que nós estamos vivendo num mundo tão conturbado. Vejam, hoje a gente aprecia ou não aprecia, a gente vê situações acontecendo dentro das igrejas que evidentemente não tem nada a ver com a religião. Eu não sei se vocês, por exemplo, têm a oportunidade de estarem assistindo isso. Existem muitos vídeos, muitas situações mostrando as igrejas evangélicas que estão fazendo praticamente cultos de Umbanda, certo? Não tem nada a ver com Umbanda, mas a questão é misturar as coisas, né? Então, se existe uma situação voltada para o... Desculpe. Uma situação voltada para o bem, uma situação voltada para buscar dar bons exemplos às pessoas para que possam também se mudar, então vejam que a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Mas hoje, em função da apelação, em função do aumento excessivo de pastores que querem, evidentemente, tirar daquilo ali os seus próprios sustentos, infelizmente acontece isso, a gente vê então um monte de distorção em todos os sintomas, em todos os setores, né? Olha, também, porque, por exemplo, quando eles querem fazer um culto africano, por exemplo, dentro de uma... Assim, eu já vi até em igreja católica, bispos e padres, eles como se estivessem num culto de candomblé, né? Então, o sincretismo religioso não é isso. Porque todas as religiões são respeitadas. E agora acaba distorcendo o que realmente é. Porque na realidade, por exemplo, a Umbanda é mais cristã do que qualquer uma que a gente pode imaginar, né? É importantíssima a religião. A única religião brasileira que existe, né? Que existe aqui no nosso país é a Umbanda. E eu falo assim, a gente entra num terreiro de Umbanda mesmo quando ele é respeitado. Todo o terreiro de Umbanda tem Jesus lá de braços abertos para receber as pessoas. Eu nunca vi um Jesus grudado na cruz num terreiro de Umbanda. É sempre Jesus de braços abertos, né? Para receber. Então é muito mais respeitoso do que qualquer um que a gente pode imaginar. E às vezes você vê as pessoas querendo distorcer dentro de outras religiões os cultos afros, os cultos brasileiros puros, assim, desse jeito. E é também interessante, Jorge, ver que, por exemplo, no Mãe Maria, uhum, certo? Eles distribuem evangelho segundo o Espiritismo, uhum, para os novatos que chegam, para os neófitos, né? O Chico Mota lá no... Senzala. Na Senzala, né? Uhum. Ele também distribui evangelho segundo o Espiritismo. Então as pessoas às vezes perguntam, o Espiritismo é uma doutrina cristã? Eu digo, gente, eu acho que não tem doutrina mais cristã do que o Espiritismo, porque a base dos seus ensinamentos religiosos é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a sua base só no Novo Testamento, que é quando os ensinamentos de Jesus apareceram, não é? Então vejam, o Espiritismo é cristão sim, na sua essência, na sua prática, na sua divulgação. Então nós procuramos sim zelar pelos ensinamentos de Jesus e procurar passar para as pessoas a responsabilidade que cada um de vocês devem ter. Então hoje se pergunta, bom, Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. Ora, gente, eu acho que não tem uma colocação mais errada do que essa. Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio nos mostrar o caminho da salvação, certo? Agora, a nossa salvação é problema nosso. Cada um de nós tem que responder pelos nossos atos. Então não adianta estar confessando, comungando, buscando perdão de sacerdote, ou mesmo ajuda de Jesus, porque nós temos que responder por aquilo que a gente faz, certo? Então não tem escapatória. Isso nos leva então a um sentido de responsabilidade. Eu sou responsável por mim, Jesus é o meu guia, Jesus é o modelo que eu devo seguir. Mas, evidentemente, eu tenho que responder por aquilo que eu faço. Então, vejam que essa história de Jesus morreu na cruz para nos salvar é a criação das pessoas, a criação dos homens, é a criação da igreja, como muitas e muitas outras situações. Ô Jorge, dia 19 nós teremos aqui no nosso programa a Kátia e o Francisco falando sobre a Umbanda, viu? Bacana, legal. E a Kátia dá uma lição de evangelho no... quando ela começa a conversar, começa a explanar a situação. E é um bandista. Isso. É muito legal, os dois aqui. O Cláudio Ude colocou, Cláudio Ude lá de Uberaba, colocou aqui para a gente que a partir de 2027, o dia 2 de abril, lá em Uberaba, será feriado municipal em homenagem ao nascimento de Chico Xavier. Legal, uma justa homenagem. A Célia está dando um bom dia aqui, a Célia Bila, né? Nesse programa adquire-se um pouco mais de conhecimento com essa equipe descontraída. Rodrigo, vamos fazer um intervalinho aí? Quero mandar um abraço bem apertado para a Olegna e para o Sandro, que mora em Campinas, mas encontrei com eles aqui em São José e falei, e daí? E o programa Vivência Espírita? Eu não perco nenhum programa Vivência Espírita, que é filha do Valdomiro. Valdomiro, né? Olegna, né? Olegna e o Sandro. E mais a filha, né? Uhum. Antes da gente ir para o intervalo também, tem o pessoal. O Marcos Sugar está me sacaneando aqui no grupo. Ele falou que o Rodrigo já estava no nível de estagiário sênior. Uhum. Agora, com esta mesa nova, voltou ao júnior. Só de deixar escapar o som da gente na hora do intervalo, se fosse em outro lugar, é demissão direta. A gente não demite porque não tem outro para pôr no lugar, senão a gente demite. Isso porque agora tem uma pedaleira que você aperta o pedal aqui, ele multa tudo, né? Só que você viu que multou menos do Jorge, né? Ainda não funciona. A gente tá aprendendo a configurar aqui. Mas... E o Osvaldo? Oi. Não, fala pra gente, essa câmera, essa mesa nova aí. Tá resolvendo? Não, tá muito melhor. Tá muito melhor. Nossa, qualidade do som, qualidade do áudio. A gente até parece voz de locutor agora. Uhum. ele equaliza todo mundo no seu nível, então, Rui. Tá fazendo milagre já. A gente traz o seu nível para baixo e sobe de todo mundo para cima, entendeu? Então, era legal se o pessoal não visse a imagem da gente, né, Rodrigo? Tá muito bonita. Porque o Rui tem a voz de locutor, né? Aí a gente precisa de uma mesa para compensar a nossa voz de taquara rachada, né? O Oswaldo Barbosa, ele virou aqui, mandou mensagem aqui. Esse aqui é polêmico, hein, Mar? Depois você comenta pra gente. Ele falou, ó, tive acesso a um estudo que afirmava que Jesus não morreu crucificado. Os soldados responsáveis pela crucificação eram seus seguidores. Então, ao invés de pregar os cravos nos pulsos, que provocavam a morte por hemorragia, pregaram nas mãos. Jesus desmaiou, foi retirado da cruz e levado para a caverna. Cuidado pelas mulheres, recuperou-se, reuniu-se com seus apóstolos e depois de algum tempo seguiu para a Índia, para continuar seus ensinamentos até 130 anos, quando desencarnou em ambiente de iluminação. Alguém mais conhece essa, entre aspas, teoria? Fecha as aspas. Eu conheço essa teoria. Você pegar o livro lá, Jesus dos 13 aos 30 anos. Jesus dos 13 aos 30 anos é um livro esotérico que fala disso. Fala, inclusive, nesse livro, outra teoria dizendo que Jesus foi os extraterrestres que tiraram ele da cruz. Então, é tudo baboseira. Para mim, é tudo besteira. Jesus foi crucificado e aconteceu o que aconteceu, o que ia acontecer com qualquer um mesmo. Né? Agora, histórias mirabolantes é o tempo todo que existe. Essa daí foi boa, viu, Barbosa? Essa que você falou agora foi boa demais, porque é brincadeira, né? Você viu? Cria uma história gigante. Depois Jesus ainda vive 130 anos ainda. A opinião do seu Mário, se é aquela obra Sublime Peregrino, né? Do Ramatiz, né? Ela é a mais fiel à história de Jesus? O que o senhor acha? Qual é a obra? É a Sublime Peregrino. Gente, existe muita coisa a respeito de Jesus, né? Eu acho que o nascimento de Jesus foi o nascimento mais importante que aconteceu nesse planeta nosso. Mas, infelizmente, as pessoas distorceram muito e aparece muita história. Esse assunto que o Rodrigo falou, eu já li, não sei se vocês já chegaram a ler, existe um livro chamado, acho que Jesus Viveu na Índia. Eu acho que é esse o nome. Então, ali existe uma série de comprovações que buscaram lá nos arquivos que existem lá no aquele pessoal que mora nas montanhas lá, e leva a crer que realmente tenha sido Jesus que viveu na Índia, ele fez família e teve filhos. Outros livros dizem que Jesus realmente não morreu na cruz. Posteriormente, ele casou-se com Madalena e também teve filhos. Então, existe N histórias, né? Esse aspecto aí que o Jorge levantou agora da nave interplanetária, existe até hoje, se você ver no YouTube, tem lá Jan Van Allen. Então, eles contam umas histórias lá que realmente é difícil. Por exemplo, se a Estrela Guia era uma nave planetária, certo? E que Jesus veio de outro planeta e eles trouxeram Jesus. Então, existe uma série de situações que realmente distorcem um pouco aquilo que a gente aprendeu. Não que o que a gente aprendeu seja absolutamente correto, mas também tudo isso que se vê hoje em dia não tem condição da gente aceitar, né? Pode até ser que tenha algum fundamento. Mas então vejam que existem obras que são realmente acreditáveis, né? São confiáveis em alguns pontos. O Pedro levantou o caso do livro Sublime Peregrino, de Ramatiz, não é? Então ali existem algumas situações que são muito interessantes, certo? A gente pode realmente acordar que muita coisa dali realmente corresponde com a verdade. Existem outras obras, por exemplo, o Nazareno, de Schollenhausen, é um livro que nem existe mais hoje, né? Também fala muito a respeito de Jesus. O Caminho dos Essênios, são dois volumes, também fala muito de Jesus, né? Então, existem muitos livros que, de certa forma, colocam, né, situações que realmente fogem muito do nosso entendimento e da nossa aceitação. Mário, tem outro livro, viu, Piero? Esse aí você que gosta de ler, chama A Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo. Também, A Vida de Jesus é uma médium alemã que recebeu, depois da Alemanha esse livro se perdeu, aí esse livro veio rodando, nossa, passou na Argentina ele editaram, aí nós pegamos ele aqui no Brasil. Esse aí você compra em qualquer lugar e realmente é um livro seguido esse aí, porque a religião litáurica, que é a religião daqui de São José dos Campos. É o evangelho deles, né? O evangelho da litáurica é a vida de Jesus ditada por ele mesmo. E eu achei um monte de coisa super interessante. Mas achei cada bobagem também, que não tem tamanho. A ideia é que ela era uma médica. E recebeu do próprio Jesus. É, entendeu? Então, eu tô participando. Mas vale a pena ler o livro como o Sublime Peregrino. Eu pego várias coisas para... Quando vou falar de evangelho, de alguma coisa, de ramatismo para falar também. Então, cada livro que a gente pega tem coisas interessantes, porque são, querendo ou não querendo, são livros inspirados. São livros que a espiritualidade está passando. Agora, você sabe que é como o doutor Odilon Fernandes fala, o médio bom capta 30% do que o espírito está querendo falar. Então, eu acho que a gente inventa muita coisa também quando a gente está... Quando a gente está passando as coisas para frente. Que esse livro, O Sublime Peregrino, né, tem a história de que Ramatiz consultou os arquivos akáshicos, né, voltou no tempo e visualizou todo aquele processo. E aí ele ditou para o Ercílio Mais, que é um médium que psicografou. Por isso que eu perguntei se era a obra mais fiel ou uma das mais fiéis. Teoricamente... Com Chico Xavier aconteceu a mesma coisa no livro Paulo Estevam, no livro As 2000 Anos. Ah, sim, sim. Emmanuel também transportou... Transportou Jesus, Chico Xavier para lá e ele viu todas essas coisas. E ali Jesus foi crucificado. Ah, entendi, entendi. Então, quem está certo? Não sei quem está certo. É como a própria doutrina nos orienta. Pode ler qualquer coisa. O que for bom, você pega. O que não for bom, você deixa para lá. Não tem problema. Né? E vale a mensagem, na verdade. Uhum. Não, o que importa para a gente, viu, Jorge? É justamente os ensinamentos que nós encontramos no Evangelho de Lucas e de Mateus, onde Jesus ele traz coisa tão importante para a gente que até hoje nós ainda não conseguimos entender o que Jesus veio trazer para a gente de ensinamento, né? É muita sabedoria num tempo que era há 2000 anos atrás, né? Uhum. Então, mas mesmo assim, Rui, tudo isso, todos os evangelhos, todos os apóstolos de Jesus fizeram evangelho. Todos eles. Agora, a Igreja Católica é que separou o que ela quis. Então, nós vamos encontrar em outros evangelhos que eles chamam... como é que é, Mário? Que eles chamam... Agnósticos, lá, sei lá. Que está cheio de coisa interessante. Se todos os outros eram... Todos os outros eram também apóstolos de Jesus, por que que o deles é diferente? E eles falam coisas tão importantes, porque o jogo de interesse era só aquilo que eles se interessavam. E quando foi. E outra coisa, Jerônimo, que foi quem separou todos os evangelhos. Eram 46 evangelhos. E ele diz o seguinte: não coloque culpa em mim, pelo amor de Deus. Me obrigaram a fazer isso aqui. Ele colocou a palavrinha segundo lá, né? É, exatamente, tudo é segundo. Não é primeiro, é tudo segundo. E foi por sorteio que esses quatro evangelhos... Então veja só, que a gente sabe que está cheio de coisas boas em outros, e está cheio de coisas assim, também nesses evangelhos que a gente vê o tempo todo, que a gente vê que não tem nada a ver. Agora, dentro da doutrina espírita, você já falou hoje o seguinte, eles pegaram o quê? A parte moral de Jesus. Então dentro da doutrina espírita é lindo. Baseado no Sermão do Monte. Tudo que está ali dentro da doutrina espírita, a gente trabalha com o Sermão do Monte, que era onde devia ser explorado os melhores filmes, todas as coisas, em cima do Sermão do Monte de Jesus, que é a parte moral, que é a parte mais importante, porque tudo isso que a gente está falando, se ressuscitou, se morreu, se foi crucificado, se o extraterrestre pegou, se deixou de pegar, isso não é ensinamento. Ensinamento é a parte moral. E se ele teve mais irmãos, se Maria era virgem ou não era virgem. Isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque são coisas que são polêmicas. Todas as vezes que você entra em polêmica, você não chega em lugar nenhum. Né? E a gente tem que respeitar o que as outras pessoas pensam. Mas, né? Não tem problema. Se a Igreja acha que ele foi ressuscitado, tudo bem. Eu não vou ficar brigando com ninguém por causa disso. Né? Não tem problema nenhum. Né? O importante é quem Jesus foi e o que ele representa para nós. É como a gente não gosta de ver Jesus, a imagem de Jesus lá na cruz, mas se o pessoal gosta, paciência. De ficar cultuando Jesus morto, eu acho que não tem sentido. Mas se o pessoal gosta, tudo bem. Né? Não, o que nós temos que entender é que Jesus veio trazer para a gente a religião do amor. E você seguindo as orientações dela, você vai ser bom pai, bom marido, bom funcionário, vai ser um bom cidadão, você vai ser tudo, se você seguir as orientações de Jesus. Vamos lá, Rodrigo.

Mário, o que você poderia falar dessa mensagem Jesus e os dias de hoje? Um judeu bastante importante na época foi questionado a respeito do cristianismo que estava se expandindo cada vez mais. E a resposta dele foi direta. Se for dos homens, irá desaparecer em breve. Se for de Deus, não morrerá jamais. Então vejam que o cristianismo nascia baseado nos ensinamentos de Jesus e atravessou o tempo. 2000 anos depois da morte de Jesus, mais de 2000 anos, talvez nunca se falou tanto em Jesus como hoje nós estamos falando, a humanidade está falando. Então a gente percebe que a presença de Jesus realmente explicava a vida desses conhecimentos. Jesus vinha nos trazer novas maneiras da gente encarar a condição de amar. Então se fala muito, Jesus veio e implantou uma doutrina de amor. Então quer dizer que antes de Jesus não existia amor? Não, o amor sempre existiu, certo? É da nossa natureza. Se nós somos essências de Deus e Deus é amor, nós trazemos amor dentro de nós. Mas vejo que até hoje nós ainda não sabemos exatamente o que esse sentimento representa ou a grandeza, a importância desse sentimento na nossa vida. O amor é visto de uma forma banal, de uma forma vulgar. Então isso é muito mais importante do que a gente está pensando. Então hoje Jesus é desprestigiado, Jesus é vilipendiado, Jesus é, de certa forma, atacado por muitos setores. Mas o que cabe a nós, então, que somos cristãos, que trazemos em Jesus o nosso modelo de vida? Nós temos que fazer valer a nossa presença. Como ele próprio falou, passamos a brilhar a nossa luz diante dos homens, para que todos vejam as nossas boas obras e possam assim glorificar o Pai que está nos céus. Então, para nós é muito importante não deixar a chama se extinguir. Nós temos que manter acesa, assim, a chama do amor, a chama dos ensinamentos de Jesus, e isso tudo a gente demonstra, principalmente, através do nosso comportamento. Não existe exemplo melhor do que aquele que nós possamos dar através daquilo que a gente faz. O Rodrigo saiu daqui, eu não sei o que ele foi fazer lá fora. Aí pronto, a gente fica aqui sem saber o que fazer, porque quem mexe nos equipamentos é só ele. Pode encerrar o momento de Gavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS, festas e embalagens. Então agora os aniversariantes da semana. Ui, quem são os aniversariantes? De Paulo Itachi, que mudou a sua diretoria, né? Sábado houve eleições lá no Paulo Itachi e mudou. Hoje o presidente de lá é o Denner. E desejamos a ele uma boa administração lá da fraternidade Paulo Itachi. No dia 6 de abril, José Vicente Junqueira. No dia 9, a Karina Estevão. No dia 10, a Luísa Soares de Brito. No dia 10, Fátima da Silva Cardoso. No dia 11, Regina Célia Barco. Também no dia 11, a Tainá Carvalho. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. É dia 5, aqui quem faz aniversário é a Adriana, lá do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Um grande abraço para a Adriana. Dia 5 também, hoje, né, aniversário da Gabriela, Gabi, lá da casa da Marcela. A Gabriela é uma menina, ela já está desencarnada já, a Gabi, filha da Natane. E ela é uma trabalhadora da casa da Marcela, espiritualmente falando, né? Então, dia 5, aniversário dela. Dia 8, quem faz? Nosso grande irmão, Ari Rangel, né? Ari Rangel faz aniversário dia 8, então Tremembé, Taubaté ali e adjacência vão estar em festa, né? Só lembrando, o Ari Rangel vem fazer uma palestra na Casa do Caminho, dia 26 de abril, às 16 horas, tá? Mário, passa pra gente depois pra gente continuar falando. Então, fazendo... aquela palestra aos domingos que vocês têm feito, né? Eu passo um cartaz para você. Eu inaugurei, né? Eu fui fazer isso, a primeira lá. É, foi o cobaia para ver se aparecia alguém. É, né? Com sucesso. Aí é legal, o Ari vem dia 26, então que bacana. Então, o Ari faz aniversário dia 8. Exatamente. Dia 11, quem faz aniversário é o Renato Piccoli, filho da nossa irmã Eli, lá de Juiz de Fora. Tem mais alguém por aí? E no dia 2, quem fez aniversário foi? Francisco Canto Xavier. Né? Dia 2 foi quinta-feira, eu estive aqui no programa Fé e Razão, e nós fizemos uma homenagem a ele, cantamos uma música aqui em homenagem a Chico Xavier, Chico Simplicidade aqui, falando um pouquinho dele também. Legal, muito legal o programa. Se quiser assistir aí, Fé e Razão, é toda quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo aqui pela Rádio Vivência Espírita e pelo YouTube aqui da Rádio Vivência Espírita, tá? Falando nisso, a gente também Eu vou colocar o link aqui de novo, que quem tem muita gente do Vivência, né? Sim. Que não sabe que teve esse... Pelo WhatsApp, foi porque, né? Não foi porque foi eu, não, mas foi legal o programa, muito divertido. Foi muito bom. Então eu vou colocar o link aqui, se vocês quiserem assistir. Né? Eu já coloquei para outros grupos aí, para repetindo, dando o link de novo. Agora eu vou colocar no do Vivência. Então entra aí, zap.vivenciaespirita.org, e para participar. Então, além do Fé e Razão, que transmite aqui toda quinta-feira ao vivo, todo dia, às 10 horas da noite, também tem Vibrações pelo Bem Universal. O Carlinhos participa direto lá fazendo as orações. Então passa pela rádio. Então, se você não tem o aplicativo da rádio, coloca aí app.vivenciaespirita.org para participar do aplicativo, para baixar o aplicativo da rádio. E além disso, a gente está iniciando a transmissão do Tadeu de Araxá também, todo sábado ao vivo. Baixa aí o nosso aplicativo, que vocês vão poder escutar o Tadeu ao vivo todo sábado. Acho que é 7 horas da noite, alguma coisa assim. Tá? Então fique ligado aí, abaixa o nosso aplicativo. Ele infelizmente só está para Android por enquanto, mas em breve aí, no futuro, a gente lança para iOS também, para maçãzinha. Vamos agora para o sorteio, né? Para o sorteio, deixa eu só aumentar aqui. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Então, que a gente está com o Mário aqui, a gente vai sortear hoje o teatro que é lá do... Fala aí, Jorge, que você está com a informação do teatro. Teatro Colinas, né? Eu coloquei aqui também no WhatsApp nosso também o nome da peça, né? Que eu já vou repetir para vocês aqui para falar direitinho de novo, né? Como que é, qual o nome da peça aqui. Peraí, que eu achei aqui já. Uhum. O Céu Pode Esperar. Né? Então é um espetáculo aí teatral no Colinas, de abril, dia 11 a 12, aqui em São José dos Campos. Né? Então é um mergulho sensorial e emocional numa experiência quase morte sobre a saúde mental e a espiritualidade. Uhum. Então é um oferecimento aí do Rodolfo, né? Lá da UZI, que mandou pra gente. E vai acontecer sábado e domingo, né, às 20 horas. Então a gente vai sortear agora para quem participou. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Já está aí preparado. Então quem ligou para a gente e pediu para participar do sorteio, já a gente já colocou os nomes aqui, tá? Então rufem os tambores. Vamos lá. Espera aí que não está ouvindo. Infelizmente não está saindo o som, mas vamos lá. Então quem ganhou foi a Janaína e a Maria Auxiliadora. Mãe e filha. Tá vendo? Coração danada. Olha só. Não podia sortear individualmente, tinha que sortear individualmente, foi sorteado individualmente, mas caiu na mesma casa. Ué, ligou, participou, me mandaram os nomes aqui, eu coloquei. Nós tivemos um problema no... Eu e o Rui tivemos um problema quando a gente estava na Bandeirantes ainda. E a gente tinha umas 7 pessoas, umas 5 ou 6 pessoas atendendo o telefone, né? Uhum. E um dia uma pessoa reclamou para mim, falou, mas eu ligo lá. Aí a pessoa coloca meu nome no sorteio. Mas aí daqui a pouco meu marido liga, aí a pessoa falou que não pode porque é da mesma casa. Aí o meu filho liga e falou que não pode, que é da mesma casa. E nós falamos para a pessoa, pode ligar o cachorro, o papagaio, quem for, o marido, a mulher, o filho, o avô, todo mundo. Se ligou, vai participar. Se caiu na mesma casa, paciência. Agora, a gente conhece todo mundo, vai falar, não, eu conheço você, seu marido já ligou, então eu não posso colocar seu nome. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Aí a pessoa foi embora, ficou com raiva da gente, não apareceu mais no programa. Paciência, pode ligar todo mundo. Pode... Se cair na mesma casa, pode ligar. Não tem problema. Então é isso, vamos agora lá para... E eu também tive um problema também, aí foi eu que tive. Nós ganhamos uma panela lá do Espírito Santo, né, Rui? Ah, essa é boa. Panela do Espírito Santo. essa é sua esposa. É. Aí na hora do sorteio, quem foi sorteado foi a Dora, né? Aí eu falei, de jeito nenhum, tá louco? Vamos falar que é marmelada. Sorteio outra pessoa aí, que saiu pra Dona Anitta. Aí o Barbosa me entregou. Falou, era você que tinha ganhado, o Jorge que não deixou. Falou, ela nunca mais ligou no programa. Nunca mais ligou. E quem ganhou foi a Dona Anitta. Dona Anitta, aí a Dona Anitta deu pra ela de presente. Você viu que era pra ser dela. Era pra ser dela. Um grande abraço pra todos. Vamos lá pra hora da dica. Mário, então, que dica você pode dar pra gente aí, pros ouvintes? Um livro, né? Sobre o tema. Você falou alguns, mas se puder repetir, a gente já coloca o link aqui pra eles também. Eu posso recomendar, vamos dizer, O Sublime Peregrino, de Ramatiz, certo? É um livro muito interessante, eu acho que vale a gente ler. Não vai se espantar que é um livro um pouco grosso, né? Mas a quantidade de conhecimentos, ensinamentos e orientações que a gente tem ali é muito válida, viu? E você tem na livraria? Nós temos lá. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou colocar depois um link aqui para vocês. Só comentando aqui também, quem participou, quem ligou para a gente e participou da enquete, né? Então, falando o resultado aqui da enquete, houve 65 votos e a gente perguntou se você acha, né? Você acredita que muitas vezes o cristianismo foca mais na dor da cruz do que nos ensinamentos e vida de Jesus? Aí 86% falaram que sim, que acredita que o cristianismo foca mais na dor da cruz do que nos ensinamentos de Jesus, e 14% falaram que não, né? Aí eu queria que você comentasse depois, a gente ia pedir para o Mário Vinha comentar depois, no final, essa enquete, o que, que você achou de 86% das pessoas acreditar que o cristianismo foca mais na dor da cruz do que nos ensinamentos da vida de Jesus. Então fica assim, eu já agradeço aqui de antemão a participação de todos vocês, vou encerrar aqui a enquete, deixo aqui o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, deixa aqui o like, para a gente ajuda muito, então apertar em curtir ajuda a aumentar a relevância do nosso canal e se inscrever aqui também, tá? Então a gente agradece a participação de todos vocês. Piero. Isso aí, pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aprender um pouquinho aqui mais na mesa, né? Quando a gente pega o jeito aqui, o Rodrigo vai e muda tudo, aí começa tudo de novo. Mas a gente vai desenrolar e vai aprender de novo. Um excelente domingo a todos, uma excelente Páscoa a todos aí. E meus parabéns para o Piero, que ele foi promovido lá no Banco do Brasil e vai mudar para São Paulo. Estou indo para São Paulo durante a semana, vou trabalhar lá, mas final de semana estarei aqui com a família e com vocês aqui. Rodrigo, Rui, aqui ele já era gerente. Se ele foi promovido, agora vai ser dono do banco? Vai ser dono. Né? Não vai chegar tanto, né? Para mim já era o máximo aqui. O cara vai ser promovido, deve ser sócio. Sócio. Ir para São Paulo eu não considero assim uma promoção muito, muito grande, não. Na verdade, eu acho mais uma aprovação, né? Pra falar a verdade. Uma expiação, aprovação. Mas tudo bem, tem gente que considera como promoção. Trabalhar em banco já é uma aprovação. Porque a gente. São Paulo, né? Não, brincadeira com o pessoal que mora em São Paulo, né? Não adianta ter nada contra São Paulo. Aqui é. só contra o trânsito, mas ele vai morar, disse que vai morar do lado do trabalho, então vai ser tranquilo ali, vai morar perto do Razin, né? No Centro Espírita Razin. Eu, quando trabalhava lá, trabalhei 4 anos lá, morei ali na Zona Norte, na Vila Guilherme, e ia para Paulista, né, trabalhar, era o quê? Sem trânsito, 15 minutos. Todo dia levava 1 hora, pelo menos para chegar. Uma hora para ir, 1 hora para voltar. Não, de metrô era mais, cara. De metrô era mais. Você vai ver sexta-feira quando você vai querer voltar aqui para São José. Sexta-feira era 1 hora e meia para chegar na Marginal. Nossa Senhora! Mas na realidade, o pessoal de São Paulo é mais evoluído, porque suporta toda aquela pressão lá, né? Eu não sei se trabalhar em São Paulo é promoção ou é castigo, viu? Porque não tá fácil chegar em São Paulo hoje, né? É verdade. São Paulo é complicado, mas tem é isso aí, né? Então agradeço a todos vocês a participação aqui e esteja com a gente no próximo domingo às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Piero. Obrigado, Silvio. Obrigado, Marvinhas. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, família Vivenciana, por mais um domingo de aprendizados. Obrigado pela companhia de todos. E que vocês possam estar conosco no próximo domingo para podermos aprender mais um pouco dessa doutrina abençoada. Desejamos a todos um maravilhoso renascimento hoje. Que sejamos amparados e assistidos por esse Mestre Jesus o tempo todo. E que a semana seja leve, que seja suave e que possamos evoluir um pouco mais, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Que cada um coma o seu macarrão com frango em família, ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre na presença de Jesus, que é o nosso companheiro ideal de todas as refeições. Fiquemos na paz, na luz, no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só comentar aqui que eu tinha esquecido, o Jorge me lembrou da imagem da inteligência artificial que foi criada hoje aí. A gente falou sobre Além do Sepulcro, né? O que tem Além do Sepulcro aí, de Jesus. Então a gente deixa aí a reflexão também para essa Páscoa, né? Que a gente possa lembrar mais do Mestre Jesus e não somente do coelhinho, né, Mário? O que você achou? O que você achou da imagem hoje? O que você achou da imagem? A imagem está linda, está bacana, né? Representa bem o que nós... Fala mais perto do microfone. Representa bem o que nós recebemos de situações daquele tempo, né? Esse então, é muito bacana. Sepulcro de Jesus. Uhum. Exato, exatamente. Então, se vocês quiserem ver a imagem com qualidade, já está no nosso Instagram. Entra aí, Instagram Vivência Espírita, e segue o nosso Instagram lá, que nos ajuda muito também. Seguir o nosso Instagram, já está, a gente sempre posta a imagem. E durante a semana a gente posta também um infográfico com os ensinamentos aqui dos nossos entrevistados. Com todo o conhecimento que eles trazem, a gente posta lá no Instagram. Então fique ligado no Instagram do Vivência Espírita. Jorge? É muito bonita a imagem, Rodrigo. Ficou muito boa mesmo. Principalmente quando não tem cadeira e sofá, fica bem melhor, né? O problema dele é quando ele tem que fazer uma cadeira ou um sofá. Que aí ele... Coisa velha. Agora hoje ficou magnífica a imagem. Vamos agradecendo a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelas perguntas. Desculpa aí a gente não conseguir... falar de todo mundo, né? Não consegui citar todo mundo. Hoje até o João, né, falou das outras emissoras aí que transmitem o nosso programa, que muita gente participa de lá, né? Mas aí de lá a gente não tem acesso, né? A gente não entra para interagir, né? Mas muito obrigado, porque nem daqui a gente dá conta. Você vê que a gente fica deixando para trás um monte de gente aí, porque não dá conta de todo mundo. Mas muito obrigado, desculpa aí as nossas falhas, que são muitas sempre, de todos nós, mas estamos juntos aí. Vamos lendo aqui a mensagem que a gente lê todos os domingos. A mensagem de hoje é dia 5 de abril, né? Mensagem do dia 5 de abril do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. toda a passagem do Senhor entre os homens deseja a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência. Com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é um resplandente conjunto de reflexos de caminho celestial para a redenção do caminho humano. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Hábito. Rui, quem nós teremos a semana que vem? A semana que vem nós teremos aqui o engenheiro Eduardo Borges, que vai falar sobre o sono e sonhos na visão espírita. E nós, mais uma vez, queremos reforçar o convite para o dia 15, lá na Câmara Municipal, nós comemorarmos o dia de Allan Kardec. Bacana. Vai ser a partir das 19 horas, lá na Câmara Municipal. E mas... tem come e bebe também. Viu, e Jorge? O meu aniversário, né? Então tá, isso, já comemora o meu aniversário. O Rodrigo vai comemorar lá. Tá todo mundo convidado. Rodrigo vai comemorar o aniversário dele lá. Já tá todo mundo convidado para o aniversário lá, né? Não precisa nem trazer nada para comer, que vai ter comes e bebes. É só estar presente. Mário, para suas conclusões finais e uma prece, por favor, para nós. E comente uma enquete também para a gente. Né? O que você achou do pessoal, de 86% acharam que o cristianismo foca mais na dor da cruz. Então, gente, nós respeitamos a resposta dos 14%, mas é evidente, inclusive nós falamos diversas vezes, que hoje existe uma fixação muito grande no lado material, no lado físico dos acontecimentos que envolveram a morte de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas ainda veem uma normalidade nessa forma de entender. Mas paciência, não é? Cada um de nós desperta no momento que for preciso, mas precisamos mesmo nos fixar na vida de Jesus. Que nós possamos realmente nos lembrar dos seus ensinamentos, a responsabilidade que ele procurou nos passar em relação ao nosso comportamento. Então, ver em Jesus amor, uma nova forma de amar, sim, mas um amor mais puro, um amor que possamos nos identificar uns com os outros de uma forma normal, não de uma forma forçada, de falsidade, não. Que nós possamos ver em nossos irmãos verdadeiros irmãos, que nós possamos exemplificar cada instante, através do nosso comportamento, o quanto nós nos exemplificamos, o quanto nós nos baseamos nos ensinamentos de Jesus. Como eu disse, nunca se falou tanto em Jesus como nos tempos atuais. Mas que possamos falar o bem, que possamos cada vez mais glorificar Jesus, lembrar dele como numa condição de luz, numa condição de alegria. Por que não pensar em Jesus sorrindo quando nós temos de Jesus apenas visualizações sérias? Não. Vamos pensar em Jesus vivo, o Jesus que deve estar sempre presente no nosso coração, um Jesus que nunca morre, um Jesus que realmente possa ser para nós o modelo a seguir em todos os passos da nossa vida. Boa Páscoa para todos. Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar